Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Jason, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje somos chamados a contemplar a entrada triunfal de Jesus e a entrada que somos chamados a participar, que é a entrada na Semana Santa. Os ramos significam a vitória do Cristo apesar da Sexta-feira Santa. Querido povo de Deus, nesta Hora da Misericórdia, somos chamados a adentrar no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E vamos juntos dizer: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nessa Hora da Misericórdia, peçamos a graça de uma semana santa e abençoada. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Antônio, sou de Umuarama. Ouço pela rádio Inconfidência de Umuarama. A sua benção, Padre Reginaldo. Eu estou ligando para deixar um testemunho, uma graça que eu recebi. Em outubro de 2010, eu descobri que estava com câncer de próstata. Estava num estágio já bem avançado. E eu sempre rezei o Terço da Misericórdia. Amém. E dobrei o joelho. O câncer já havia alcançado a calota do cérebro e a coluna. E esse câncer da coluna, se atingisse as vértebras moles, eu poderia ficar paraplégico. Mas graças ao Terço da Misericórdia, eu alcancei a graça. Jesus. Dia 25 de janeiro, eu estava rezando o Terço da Misericórdia e o Senhor mandou eu pegar os exames que eu tinha feito. Eu tinha feito um exame de tomografia e eu ia levar no dia 26. E o Senhor mandou eu segurar os exames que nós iríamos rezar, que a minha vitória começaria naquele dia. Deus no dia 26 de janeiro, eu fui a Cascavel, levei os exames e o médico ficou admirado, porque o câncer da calota do cérebro e da coluna havia desaparecido, com as graças de Deus. Esse é o testemunho que eu estou dando. Deus seja louvado, filho de Umuarama. Por isso que eu digo, gente, é a misericórdia do Senhor. Não é mérito nosso, é mérito de Jesus, na sua infinita misericórdia. Não é por acaso que nós rezamos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você entende? É a misericórdia de Jesus que vai curando, vai restaurando, vai reavivando. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. E o texto de hoje, Domingo de Ramos, Marcos 11, de 1 a 10. Jesus, nosso Deus e Senhor, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram aos redores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora, diante de uma porta na curva do caminho. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, o Evangelho de Marcos tem uma particularidade. Ele começa colocando Jesus no início da Semana Santa, em Betfagé, perto de Betânia. Começa colocando Jesus aos redores de Jerusalém. E Jesus tomando a iniciativa, dizendo: buscai o jumentinho. Muita gente se pergunta por que Jesus precisou de um jumentinho, por que ele não pegou um cavalo? Por quê? Porque os imperadores entravam na cidade com um cavalo. Quando Jesus escolhe um jumentinho, ele escolhe um animal dos pobres. Era só os pobres que tinham jumento, os ricos tinham um cavalo. A escolha de Jesus por um jumentinho já diz muito. Diz a opção de Jesus pelos pobres, com quem ele se identifica e como ele gostaria de ser visto. Entrada em Jerusalém. Uma porta que sempre no Antigo Testamento foi dito que quando o Messias chegasse, entraria por aquela porta. E Jesus entrou. É bem verdade que num primeiro momento chamavam filho de Davi e depois crucificam. Nesta semana nós iremos ver essa mudança radical do Hosana para o crucificam. Na própria liturgia do Domingo de Ramos isso acontece, é o único domingo que tem dois evangelhos. Mas impressionante, numa visita que eu fiz à Terra Santa, eu descobri algo, porque eu fui ao Horto das Oliveiras, me sentei onde supostamente Jesus sentou e olhei para a cidade de Jerusalém e perguntei ao guia: o que é aquela porta fechada? Uma porta enorme no muro de Jerusalém. E o guia me disse: olha, padre, aquela é a porta que Jesus entrou. E desde que os muçulmanos entraram, o Saladino, muita gente já ouviu falar, eles concretaram a porta, nunca mais foi aberta. Por quê? Porque, segundo eles, ela só será aberta de novo quando o Messias voltar. Enquanto ela estiver concretada, creem eles, o Messias não retornará. Ilusão. Mas essa porta ainda existe. Jesus é o Messias. E nós somos convidados, hoje, durante toda essa semana, a dizer: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Jesus, dai-me a graça de celebrar uma santa semana. Senhor, dai-nos a graça de contemplá-lo no seu ato de entrega, de sacrifício, de redenção. Eterno Pai, eu vos ofereço a paixão, morte, ressurreição do teu filho. Você entende? Porque é forte a hora da misericórdia? Porque é a hora de Jesus. É a hora dele. Mérito algum temos nós. É Jesus no seu amor, porque ele nos ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e, claro, os ramos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.